0909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Amados e queridos, na hora da misericórdia, hora abençoada, hora bendita. E hoje é dia de Santa Mônica, aquela que em lágrimas e prece, em profunda oração, pela oração, com oração, conseguiu obter de Deus a graça da conversão do seu filho. Filhos queridos, vamos juntos escutar o que foi deixado na plataforma, claro. Obrigado a você que ligou e participou, que ligou e rezou o Terço da Misericórdia. Escutemos. Padre Reginaldo, estou falando de Vila Velha, Espírito Santo. Eu me chamo Aureni. Estou ligando para deixar meu testemunho de uma graça alcançada. Aliás, uma não. São várias graças alcançadas através deste programa, ao qual estou ajudando tantas famílias. Mas vou citar esta, que fui abençoada com a novena de São Roque. Padre, eu estava com herpes nos ossos, fui ao médico, fiz o tratamento, mas é uma doença que, por ser nos ossos, deixa muita dor. É dor que eu não aguentava nem andar direito. E o médico me disse que eu iria sentir dor no mínimo 6 meses. Mas quando o senhor começou a novena de São Roque, eu, de joelhos dobrado, pedi que me curasse. Padre, com a graça de Deus e São Roque, estou curada. Não sinto mais dor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Padre Reginaldo, por este programa. Que Deus lhe proteja. Padre, sou uma associada fiel. E deixo aqui meu apelo para todos que escutam este programa. Evangelizar é preciso. Seja um associado fiel. Obrigado, filha. Dá para sentir a emoção na voz dela, né? Graças a vocês, filhos, nós nos mantemos em pé. E cada dia é uma conquista, é uma derrota, mas Deus está ao nosso lado. Bíblia aberta, cartilha de oração. É sinal de interesse por nós, Senhor, é sinal. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. E o texto de hoje é Mateus 23, 27, 32. Mateus 23, 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora, parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que vem de novo. Palavras duras. Quem foi na missa domingo? Oxente, padre, não lembro nem o que comi no almoço de hoje, quarta-feira, vai falar de domingo. Mas domingo, você sabe que quando a gente vai à missa domingo, escuta o evangelho de domingo, o domingo tem que ecoar durante toda a semana. E no domingo, Jesus foi tão duro na palavra que muitos desistiram. E Jesus se virou para os 12 e falou: e vocês, camada? Quer ir embora? Jesus continua com palavras duras. E o que é que Jesus denuncia? Presta atenção, ei! Dona Maria, seu Zé, presta atenção. Não sejam como os sepulcros. Você já foi num cemitério? Eu já. Às vezes a gente vai no cemitério e a gente vê aqueles túmulos que são verdadeiros mausoléus, enormes, com anjos, com tudo decorado. Mas você sabe que lá dentro o que é que tem? Cadáveres. Por fora, bonito, mas por dentro, todos iguais. Ossinhos ressequidos. Às vezes nós somos assim. Por fora, preocupados com a estética, com a beleza. Por dentro, dá uma olhada por dentro da tua vida. Eu vou olhar para a minha. Nossa Senhora nos ajude. E hoje é dia de Santa Mônica. Eu quero contar um pouco da história de Santa Mônica. Na verdade, quem fala de Santa Mônica é seu filho Agostinho. E assim diz, lá no livro As Confissões: ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo. E seja no seu coração, ela me gerou a luz da eternidade. Santa Mônica nasceu na África, família cristã. Ainda muito jovem, casou-se com Patrício. Patrício não era batizado. E teve dois filhos, Agostinho e Navígio. E uma filha, cujo nome não se sabe até hoje. Sua vida não foi tranquila. Santa Mônica teve muitas aflições pelo comportamento do marido. O marido era um homem muito difícil. Tanto que dizia que ele era de caráter complicado. Tinha uma ira dentro dele muito grande. Mas Santa Mônica conseguiu que o marido fosse batizado antes de morrer. Uma outra batalha era com Agostinho. E foi interessante. Ela ficou viúva e ela se depara com um filho muito rebelde, Agostinho. Muito rebelde. Inteligentíssimo, mas rebelde. Ela fazia algumas peregrinações à Itália e foi exatamente numa dessas peregrinações, que uma voz misteriosa lhe disse nos ouvidos: Mônica, não se desespere. Não acontecerá que o filho de tantas lágrimas se perca. Agostinho recebeu o batismo. Depois, ele seguiu o caminho de Deus. Portanto, hoje, ao celebrar Santa Mônica, nós vemos duas grandes vitórias. A vitória do marido, a vitória do seu filho. Aquela que gerou na carne, conseguiu na oração gerar na prece. Santa Mônica, exemplo das mulheres orantes, modelo de perseverança na fé, abençoai todos aqueles que na família estão na mesma situação. Eu estou vendo a Luana de Tapipoca, Ceará, dizer: Padre, há 4 meses atrás, uma caçamba passou perto demais da minha casa, derrubou o alpendre, por pouco não matou minha filha e minha cunhada. Padre, eu quero louvar a Deus e eu sei que foi Jesus que me protegeu. Com certeza, Luana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água e os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.